uma night normal, pra mim era tranquila. Não esperava que iria conhecer essa menina. Tá maneiro, vamos beber mais um pouco. E se as mulher tiver de doce, eu vou beber pra ficar louco. Na pista dançando com umas duas amigas, eu partindo pra ideia, os pela criando intriga. Eu já cheguei afastando as amizades, olhei no olho dela pra ver se ela era de verdade. E era. Era gata, muito gata. Quem diria que no final de gata vai virar errada. Mas deixa eu continuar e dizer como é que foi. Ofereci um red label, ela disse deixa pra depois. Ah, saquei, identifiquei uma patricinha que só bebe ice, já deve tá tontinha. O desenrolo eu não lembro, falei isso e aquilo, mas ela gostou, baixou a guarda com um sorriso. Ah. Só mais uma noite insana. Fosse lerdo, apaixonava, mas o que acontecia era o tesão que aumentava. Eram 3 horas ainda, eu queria arrastar. Ela topava, eu me liguei que ela era caça popstar. Tá maneiro, vou resolver isso, pera aí. Presta aí, moleque, a chave do nosso AP. Agora vamos, senhorita, partiu pro matador. O matador é só o nome que eu dou pro meu quarto de ouro. O filho é calmo, sem pressa pra andar. Ela tá chapada mesmo, vamos gastar. Abri a porta do carro, ela entrou na de trás. Essa mina tá muito doida, ainda bem que eu sou sagaz. Chegando no meu prédio, ela bolou com a estrutura, perguntando o porquê dessa rua tão escura. No hall do elevador, ela dizia minha tara. Baguncei ali mesmo, até o porteiro ficou de cara. Ah, mulher, só mais uma noite insana. Do castelo, pra minha patricinha. Agora só eu e você, o rei e a rainha. Foram mais de 4 horas de tesão à flor da pele. Fiz tudo de perfeito, foi nota máxima a minha série. Quando eu voltei do banho, ela deitada na minha cama, debaixo do lençol, toda nua, que noite insana. Sentei e admirei, bebendo um refrigerante. Quantos caras já devem ter levado ela pro mirante? Ela podia ser intocável, perfil de modelo, daquelas que só quem é o cara consegue um beijo, mas não. Ela se entrega à perdição, bebida, tesão e outras coisas sem noção. De repente o celular toca e ela acorda desesperada. Atende correndo, fala alô e fica calada. Ela levanta, põe a roupa, eu pergunto, vai ralar? Diz ela que vai embora, se não pode se queimar. Na mesma hora eu tomei o celular da mão dela, fui em chamadas atendidas e me liguei na sequela. Escrito namorado, não acredito, perguntei, você namora? E ela disse, não, já terminei. Não mete essa pra mim. Enquanto tu vai, eu já voltei. Sempre tem um corno na história que eu já zoei. Ela ficou nervosa e queria ir embora. Eu disse, pode ir, só não demora. Mas aí, gostei da noite, quando quiser, só falar. Ela ficou quieta, saiu sem nem se expressar. Deitei na cama e dormi até 2 horas da tarde. Acordei no outro dia pensando naquela Barbie. E quando fui ver a mesinha da cama, um bilhetinho pro celular pra finalizar a trama. Tava escrito mais ou menos assim, me liga quando quiser. Mulher, tudo igual, eu vou dormir, valeu, mané. Só mais uma noite insana, só mais uma noite insana.